nunca vão me pegar. Yeah, nunca vão me pegar, tio, meu flow viaja demais. Sempre soube o que eu quis, tio, você que fala demais. Só manda um som que endoida, eu tô na moda, sim, eu tô foda. Fecha logo essa porta e vamos brincar. Girl, insano eu tô mesmo, discos eu tô vendendo. Com os boy lucrando eu tô mesmo, show é o que eu tô fazendo. Sou caraca, sou Oz mesmo, se eu tiver de Rolls Royce. Meu caráter tá na minha voz, não gostou, então pega nós. Ando como um pastor, tio, não incomodo ninguém. Na alegria ou na dor, viu? Mãos no fogo, de ente. Não confio em ninguém, assim seja amém. Assim eu tô bem, little boy, dói. Mas decepção não é pra nós. Dói, mas decepção não é pra nós. It's the game, nigga. It's the rap game, nigga. Nunca vão me pegar. Nunca vão me pegar. Nunca vão me pegar. Nunca vão me pegar. Nunca vão me pegar. Nunca vão me pegar. Se miséria, trampei pra isso. Deu vontade, eu corro atrás. Muita grana, esse é meu vício. Quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Também quero ir pro céu, se hospedar no melhor hotel. Sete anjas gostosas, tranca essa porta, vou te mostrar o réu. Pelas ruas eu sigo a pé, pelas ruas respeito, né, fé. Move montanhas, irmão, só abraça quem quer. O que move são quatro rodas, fato. Porque eu sei do andar debaixo mato. Toda desconfiança, deixo de herança, flow que arrepia. Me cansei do anonimato, dessa porra que eu mesmo faço. O gerente eu mesmo enquadro, João, vai, que eu mesmo enquadro. Me cansei do andar debaixo, me cansei do anonimato.